Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus amigos, amados irmãos preciosos da família PSM, terça-feira, 5 de março do ano de 2024, começando mais um dia, começando mais uma manhã na presença do nosso Deus, aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis. Aleluia, esse é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida. E eu quero começar esse dia profetizando a bênção do Senhor sobre a tua vida, que seja uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus, amém? Queridos, quero convidar você para nós começarmos esse dia, como sempre fazemos, falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos, vamos juntos, queridos? Paizinho, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma terça-feira na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho. Nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Obrigado, Paizinho. Obrigado pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação, pelo teu perdão, pela tua provisão, pelos teus livramentos, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Te louvamos, Paizinho, te louvamos e te pedimos, Paizinho querido, que o Senhor possa entrar com providência sobre a vida de cada um desses amados que medita conosco nesse momento na tua palavra. O Senhor sabe o que cada um precisa de ti. Por isso, Paizinho, te pedimos, entra com providência abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Entra, Paizinho, com providência manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Vem tocando agora em cada órgão do corpo desse teu filho, dessa tua filha, repreendendo toda anomalia, repreendendo todo mau funcionamento. Vem repreendendo, Senhor Deus, esse nódulo, repreendendo esse tumor, repreendendo esse câncer, essa dor constante que teu filho, a tua filha tem sentido. Ó Deus, vem repreendendo também todo o desânimo, toda a prostração, toda a apatia, toda a angústia, toda a ansiedade, síndrome do pânico, desejo de suicídio, depressão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, derrama sobre cada um de nós a tua glória e manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso Deus, utilizando hoje Mateus capítulo 12, o verso de número 25, que nos diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa, melhor dizendo, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Título da nossa meditação de hoje: uma casa dividida se autodestrói. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, meditemos mais um pouquinho na resposta que Jesus deu aos fariseus, que, após vê-lo curar um homem que era cego e mudo e o libertar de um espírito imundo, acusaram o mestre de expulsar demônios pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. Queridos e queridas do PSM, Jesus disse àqueles homens que, se ele expulsasse demônios pelo maioral dos demônios, o reino de Beelzebub estaria dividido, e todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. E isso se refere à casa também. Preciosos e preciosas do PSM, é por isso que, como falamos na nossa última meditação, não podemos permitir que a nossa casa, a nossa família seja dividida, porque isso é tudo que o inimigo das nossas almas quer, para que assim ele possa destruí-la. Consegue entender? Só que lindões e lindonas do PSM, lamentavelmente, essa já é a preocupante realidade de muitas famílias. Estão até aparentemente juntas, unidas, mas, na verdade, estão separadas, divididas. Pais, mães e filhos juntos, unidos, mas apenas pelo fato de estarem debaixo do mesmo teto.